Resumo do plenário. Na quarta-feira, 11 de junho, foi aprovado em segunda discussão o Projeto de Lei 1790 de 2012. Ele determina que o Poder Executivo crie uma cartilha com orientações sobre o uso contínuo e prolongado do computador para ser distribuído aos alunos do ensino fundamental e médio da rede estadual. O material também deverá ser entregue aos pais. Pela proposta da deputada enfermeira Rejane, do PCdoB, a cartilha deverá ser disponibilizada em meio digital, na página do Governo do Estado. O conteúdo do material será sobre postura da cabeça, braços e do corpo, bem como a distância ideal da visão do campo da tela, além de instruções sobre o período ideal de descanso, dores no pescoço e polegares, sobrecargas musculares e problemas auditivos. Reportagem Patrícia Poitevin.